eu penso, sonho desperto com teu olhar. Quando me olha, me sinto linda. Me passam coisas quando eu te vejo. Estou diferente, há algo novo. Me dá vergonha se lhe descobrir. É tão difícil dizer. Te quero, nunca te disse. Me sinto